cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora, que se deixem estar. Basta-me só um. Ora, é muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 e vamos todos juntos passar uma boa fim de ano e amanhã já é o primeiro do ano, se Deus quiser. Ora, então, umas boas entradas para todos e com paz e saúde. Ora, bom, então vamos ficar com Põe a Mão na Cabecinha e eu, à volta das 6 horas, vou dar a minha receita de pólvora à lagareiro. Ora bom, então, até já. Quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Quero ouvir toda a gente a cantar esta moda que eu inventei. O swing e o folclore até o forró insultei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo.

Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Hora 17:27. Uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de tarde aqui na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, sempre com uma boa disposição para todos vocês. Ora bom, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, para quem está de férias, umas ótimas férias, para quem está doente, umas rápidas melhoras. Ora bom, e vamos ficar agora com Vai Marinheiro, Vai Vai. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Muito bem. Ora, então, tenho já uma dedicatória da parte do Sr. Saruga para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todos os familiares dele, para todas as pessoas que o conhecem, filhos, netos, genros, noras, todo mundo. Ora, então, ele deseja um feliz fim de ano para todos e um bom ano que vai vir, se Deus quiser. Que venha com muita saúde e paz e amor para todos nós. Então, vamos ouvir. Maria Carlos Ribeiro e Maria Celeste. Ora então, somos imigrantes, somos todos. Ora então, até já e vamos escutar. Tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Saruga, ai, do Sr. Saruga, desculpem, do Manuel Lourenço, do nosso animador das sextas-feiras, Portugal, fim de semana à porta. Ora então, é para toda a sua família, para todos os seus filhos, seus netos, para todas as pessoas que o, conhece, para todo, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado. E espero, ele deseja a todos vocês, para todo mundo, um feliz fim de ano. Ora então, vamos ficar com Cristiano Sagra. Então, até já. Minhoto, trago comigo cantigas da minha terra, o verde deste meu ninho e o ar puro da serra. Nos campos o verde milho, na espera da desfolhada, meu amor canta comigo numa doce desgarrada. Meu cantinho adorado, minha terra onde nasci, corri mundo lado a lado, mas como tu nunca vi. Sou minhoto de rei, sou minhoto e sou verdadeiro. nas romarias do Minho, no viracho lamalhão. Todos batem seu pezinho e dança meu coração. Rapazes e raparigas respeitam a tradição, pagam promessas antigas, todos vão na procissão. É tempo de regressar e de deixar meu cantinho. Ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu ninho. Sou o ninho do rei, sou o ninho do e sou feliz. Sou o ninho do rei, sou o ninho do e sou feliz. É tempo de regressar e de deixar o meu cantinho. Muito bem, e tenho aqui mais uma dedicatória da parte de Maria Pinheiro para seu marido, em primeiro, para seus filhos, para seus netos, para todas as pessoas espalhadas de, que ela tem conhecimento pelo mundo fora, e para todo mundo, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado, incluindo o Manuel Lourenço, pela parte dela, e então... Para todos, um bom feliz ano que ela deseja para todo mundo. Ora então, vamos ouvir José Loureiro, aos teus pés eu vou rezar. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, preparando essas guloseimas todas, os maridos a ajudar as esposas a pôr a mesa e ajudar tudo naquilo que for preciso. Ora então, uma boa continuação de uma boa ceia, preparando e até já.

montanha, fui beijar a cruz e numa oração falei com Jesus. Muito bem, são 17 horas e 53 minutos. Liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, eu vou ficar com Tony Carreira, O Sonhador. Ora bom, estamos todos a sonhar para que o mundo, para o ano que vai vir, novo, agora a partir da meia-noite de hoje, que seja com muitas vitórias para todos nós. Ora então, para os quatro cantos do mundo, para todos nós, espalhados pelos quatro cantos do mundo, para o mundo inteiro, que somos todos, estamos todos no mesmo risco desta epidemia. Ora então, aqui vai O Sonhador. Ora então, vamos escutar uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Faz mal, cá vou andando, perco a viver, sempre ganho sonhando. Podes sorrir, espalhar o fracasso, virar a cara quando por ti eu passo. Nada me faz, sabes porquê? Fecho os meus olhos e és minha outra vez. Sonhador, sonhador. Mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não me importa ser chamado. Se tenho amor, tenho amor, que já não tenho acordado. Podes falar que já não. Se tenho amor, tenho amor, que já não tenho acordado. Sonhador, sonhador, mas ao menos a sonhar. Tenho amor, tenho amor, que não tenho ao acordar.

Então, depois delas assadas, e o polvo tão bem assado, tiramos as batatas para fora, vamos dar um murrinho em cada uma delas e do lado temos uma boa, um tacho para, com dois bons dentes de alho picados lá para dentro do tacho e um bom bocado de azeite e pomos a marinar, só uma coisinha de nada, e a juntamos às batatas, por cima das batatas. E pronto. E o polvo está assado, está pronto para comer. Ora, um bom apetite e uma boa continuação de um bom jantar para o fim de ano. Até já, fiquem bem. Jogar o ioiô, já toda a gente o joga com perfeição. Dá-se um elozinho e mete-se-lhe um dedo só. Olha, faz-te assim e ele acaba em ter a mão. E a minha prima pediu que lhe ensinasse. Olha a fazer de baixo para cima. Pois isso a mim nada me deve custar, ainda para mais, sendo ela a minha prima. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Sexta, que eu lhe dava essa pequena lição. Se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela o julgar mais com perfeição. Mas certo dia, eu fiz que me fui embora, trouxe o ioiô e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, estava ela com outro ioiô na mão. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Então, agora vamos ficar com o Banda Lusa, a mulher mais bonita. Esta vai ser todas para as, todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora, então, vamos ficar com a música e vamos ver se elas vão gostar. É para todas que estão à escuta da minha emissão, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, que eu sei que fora de Portugal, daqui de França, também estão à escuta. Ora, então, vamos escutar a mulher mais bonita.

mais do linho. Faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Dá-me só um beijo e um último carinho. Que ainda me queres na hora do adeus. Ora, é muito bem. Então vamos ficar com Emanuel, Ritmo do Amor. Ora, muito bem. Toca toda a gente a almorzar-se e a dançar, que está muito frio para aquecer. Mas toda a gente a fazer essas guloseimas todas, o jantar, não vai haver frio. Espero bem que não. Ora então, vamos escutar. Até já. Arriba, mi gente! Sabes quem chegou? O ritmo de amor! Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Sensação e vou.

bate à porta outra vez. Pensei em Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri e vi uma criança, toda maltrapilha e de pé no chão, seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até à mesa e peguei outra coxa, e muito depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo e chegou Jesus, e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou para o frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ela disse não. Ainda confuso disse: meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou-lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. E estou satisfeito com... E assim estou chegando ao fim da minha missão de a derradeira de 2020. Para a semana que vem, se Deus quiser, já é em 2021, já é no ano novo. Ora, espero que tenham uma boa ceia de fim de ano e que tenham uma boa passagem de ano, que entrem com o pé direito e que nos traga tudo aquilo que nós mais desejarmos. Ora então, uma boa ceia de jantar e uma boa passagem de ano. Ora então, eu vou passar o hino, vou-vos deixar com o hino de Portugal. E espero que todos passem bem, que tenham todos pelo menos saúde, paz e amor, e que Deus nos traga uma luz para nós ficar, nos sentirmos mais felizes e tenhamos mais um bocadinho de liberdade que a que tivemos, que nem podemos estar com os nossos netos, que é aquilo que nós mais gostávamos de estar. É aquilo que mais nos deixa pena, é a gente não poder dar um beijinho aos nossos netos e aos nossos filhos. Pronto. Um bom fim de ano para todos, com muita paz e amor, e um beijinho cheio de saúde para todos. E assim vos deixo com a RTP Internacional. Tenham todos uma boa ceia de fim de ano e um feliz ano novo. Ora, até para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Portugal registrou nas últimas 24 horas 7.627 novos casos de